É preciso abrir verbas do quadro comunitário para dotar as corporações dos bombeiros de meios mais modernos, de meios mais eficazes. E neste momento, em Oliveira do Hospital, há uma diferença. É um carro que Oliveira do Hospital já deveria ter tido, que era o carro que ardeu e que até agora ainda não se avançou, e depois uma candidatura dos bombeiros de Lagares da Beira, uma candidatura ao POCOR, e parece, à primeira vista, que as viaturas já estavam destinadas sem haver este concurso, porque o concurso tinha regras. E não me conformo, nem eu, nem o Sr. Presidente da Direção, nem a Corporação dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira, não me conformo que alguns itens tenham sido subavaliados, quando um item que foi subavaliado pela Supramunicipal, como os bombeiros de Oliveira do Hospital, só atuem dentro do próprio Conselho. Não é verdade. Os bombeiros de Lagares da Beira, como os de Oliveira do Hospital, atuam quando são chamados a outros conselhos e por isso têm que ser supramunicipais. Nós não aceitamos que haja alguns retrocessos em algumas políticas em termos de proteção civil, mas sobretudo na área do combate aos incêndios florestais.